Nicholas Caesars, boa. Astarito 3221, Gêmeo 35, frequência 28.8, alternativa 35.3. 28.353, agora com repito, 228 para Salerno, obrigado, bom dia, 228. Ao vivo. Bom trabalho. Chicago 9973, bom dia, Destra Via, chegada do Médio para o nível de voo 050. Chicago 9973, é número 2, na Lima 093, fica para 2010, o ajuste é 9015, autorizado pela SECRIM, posso estabilizar. SECRIM 095, autorizado pela SECRIM, vai chamar estabilizado, 095. Chicago 9973, para 2309. Vendo o Lagoa 9973 para o sequenciamento com via esquerda na 020, com limite radial 287 Salvador, Mercedes, já para 2109. Na PRO 020, limitado, poderia confirmar, então? Radial 280 de Salvador. 280, sim. Salvador, o Azul 5126, está pronto para o táxi com 74 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, está alternando de Beirão Preto. Direita Índia no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 0 no 5, Azul 5126. Direita Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste no 0 no 5, Azul 5126. Curva direita na PRO 080, a próxima PRO vai interceptar o locking, descida para 3.007. Entra na PRO 080, descendo para 3.000, aguarda. Descarga 9973, completa a direita na proa 125. Essa proa está autorizada para interceptar e descida para 2.007. Descendo para 2.000, na proa 125 para interceptar o curso 9973. Espera, pronto, Azul 5126. Posição de elemento circular separado? Além de solo separado, Azul 5126. Elemento de elemento circular puxando 0, vento 120 graus, 03 nós. Além de solo no 0, Azul 5126. Descarga 9973, seguiu o chato recente, está 7 milhas, é um blank 738. Gente, não vou acertar. Direção na pista, Cruz autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 03 nós. E eu me forçar. Vou no 0, vou no 0 na frente. Carro 9972, não baixar travar. Carro 9972, continua a autorização de pouso, ajuste no 0. Autorizado, 9972. Tá, ativo. Pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 4 nós. Autorizado. Carro 9972, sol aos 5 1 da direita, ao partido 43, que é a pessoa da zero parte. Partido 43, para assento 9972. Autorizado, que esse grupo 44 até Porto Seguro, pode seguir na Avenida Novembro 57 e conforme na tradução. Fora da pista no 0, curva direita, no perfil da São Bruno, letra Doppler. 5531 transponder, controle 1208. Zero oito, três um, três um. 5, 1, 2, 6, chama esse 3, 5, frequência 1, 2, 2, 6, 8, alternativa 3, 5, 3. É 3, 5, 2, 8, 8, 3, 5, 3, azul, 5, 1, 2, 6, bom dia. 025, vai de copa, prepare a árvore 1. Chame pronto, pode esperar, ajuste no 0 5. Autorizado alinhar de colapso, estamos zero. Dentro no terceiro grau, meio dos anos. copia? Copia, né, Brasil? Fala do Brasília, nível 380, autorizado, via peso Luna 7. Decolagem da pista no zero, curva direita, no perfil da água, ou no transição elétrica. 5552, o transporte é o controle 208. 75, bom dia. Na frente de Bermed, para o que está chegando a Bermed 1, no reporte para a descida. Será 9970, a identificação, desça para 2003, ajuste 9051. Está com a subida para o Rio? Galhão? Wilson. Tiago 1. Desculpa, não entendi. Tiago 1. As duas vezes falhou. No início da transmissão saiu tudo confundido. A subida será São Luno, Sierra Alfa, Novembro, Vitor Oscar. Beleza, salvo, salvo. Obrigado. Para 4.6, ajuste a 9.015. Zona 53, chama seu 35, frequência 128.35, alternativa 123.8. 527 é o tempo de voo 050. 2350 para 2309.275, passa seu número 2 na aproximação, e que o traço do está nas aproximações 2086, é um bom 734. E 4968, bom dia, sua identificação. 4958, você volta com o radar 6360, siga o Salvador 2, apoio de Bonete, para antecipar a chegada do Bonete 1, reporte para a descida. Geral 9970, autorizado e eletrofio, posto estabilizado. SWS3, reportado estabilizado, 9970. Para 2009. Para 3.006, ajuste a 2, 3, 6, ela está em 3, a 9, 0, 1. Do Brasil, 10, 9, 1, 2, 3, 3. Para 2006, autorizado pela SECU, é posto estabilizado. 2000, reportado estabilizado do 2006. Aeronáutico 2, para o Negro de voo 050. Decorado aos 23, chamou o controle 1208. 208, Sai Pedro, 225. 18 a 5, Natar 770. Contra o Salvador, Bandeira Chanel 625, Pessoa da Arroba Eletro. Chanel 225, contato a DAS, segundo Matheus 380, via Saída Arroba 1. Via Saída Arroba 1, não sabeu 380, Chanel 225. Tráfego avistado, pouso cruzado, pista 0, 91, 30 graus, 03 nós. Prestado ao pouso 90 para o 9970. Salvador, 2775, estabilizado. 2775, chama Itunha, na frequência 18, destino 95. Destino 95, 2775, boa. 1233, para 2006, autorizado pela terceira, posto estabilizado. 2000, está autorizado, chama a estabilizar na SLE, bomba. Entra, 905, 2775. Geralmas 970, som aos 2000, agiliza a liberação à direita e chega o solo a livrar. 1, 2, 1, decimal 9. 6 ou 9 a livrar, já está a direita, 970. Autorizado, pista 0, vento 1, 2-0 graus, 0-4. Esse aí, pô, os 2-7-5. Thank you. 4958, vista para 2000 pés, o ajuste é 0096, autorizado pelo aeroporto, faixa estabilizada. 2000 pés, reporte estabilizado no ILS 7854. 3288, bom dia, eu fui Bomete, para não sei se você está chegando a Bomete 1, reporte para a descida. Esse na frente do Bomete, para a descida 2289, há a possibilidade de ir direto ao Itape, senhorita, ou Duna? 289, mantém a Bomete agora de uma promo da frente. Tá ok, mantendo o Bomete 1-0, está 3289. Senhora 265, chame o centro Recife, prefeito para 2888, alternativa 26-0. Já tem 5288, 49, bom dia, decidi o seu jato é bom, preparou o nível de gol 060. Salvador, bom dia, o azul 4958, estabilidade. Bom dia, azul 4958. Continua na aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0. guardando pista livre no dia. Coluna 233, solo aos 33, libere à direita e chame para um 2019. Silêncio 219. Eu sou o 3 autoridade.